Então, pessoal, agora eu vou falar desse acorde diminuto, né? Um Mi bemol diminuto, que eu fiz até um desenho aí, com tracinhos, mas dá para entender, tá? Então, a gente vai aplicar esse acorde de Mi bemol diminuta, naqueles dedilhados que eu falei na gravação passada, para correr o braço do violão, no caso. Então, a gente vai usar esse dedilhado, esse acorde. Nossa, estou falando dedilhado toda hora. Esse acorde para correr o braço do violão da região grave para a região aguda, da região aguda para a região grave. Então, vou montar o acorde aqui. O dedo 1 da mão esquerda vai apertar a quarta corda na primeira casa, perto da barrinha. O dedo 2 vai apertar a segunda corda na primeira casa, perto da barrinha. O dedo 3 vai apertar a terceira corda, perto da barrinha, na segunda casa. E o dedo 4 vai apertar a primeira corda na segunda casa, perto da barrinha. E vamos aplicar os dedilhados, né? Aquele dedilhado de polegar e anelar, médio, indicador e médio. Eu só vou fazer esse exercício. E depois os outros exercícios dedilhados a gente vai aplicar, vai ser a mesma coisa, tá? Então vai ficar assim, ó. PA e M. Devagar. PA, depois toco o dedo M, toco o dedo I e toco o dedo M. Polegar anelar, dedo M, dedo I, dedo M. Sendo que o indicador médio e anelar, eles irão tocar as três primeiras cordas, né, sem apoio. Então fica assim, e alternando também, né, o baixo desse acorde. Então fica assim: quinta, quarta, quinta, sexta, quinta, quarta, quinta, devagar. Tá bom. Então o que acontece? A gente pode correr o braço do violão com esse acorde. Vou fazer bem devagar. Então vamos lá. Agora vou mudar. Segunda casa, eu estou. Para a terceira. Alternando polegar, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Décima primeira, décima segunda e volta, décima primeira, né? Décima, nona, oitava, né? Sétima. Essa maneira de estudo deve ser aplicada com todos os dedilhados, né? Eu só fiz com o primeiro. Aqui, pessoal, se você está iniciando, você não precisa ir até a 12ª casa, vai até a quinta, depois volta. Se não der para ainda correr o braço do violão, fica só na primeira casa mesmo, ou estude só a corda solta. Agora, é importante aplicar esses acordes porque fica mais agradável, né? você fazer com esses acordes. Não fica aquela coisa muito maçante de tocar as 12 combinações, é tudo com corda solta. Aqui, depois que tiver bastante treinado, pode fazer salto também. Eu estou aqui na primeira corda, na primeira posição. Eu posso para quinta e voltar na primeira. E assim, pessoal, ir dando salto, né, com a posição fixa. Eu dei esse acorde porque esse acorde, todas as notas estão presas, né? Então é fácil a gente transportar. Quando tem acorde com corda solta, não dá para transportar. Mas com todas as cordas presas, sim, a gente pode ir transportando. Vai mudando a tonalidade, mas a gente tem essa possibilidade de fazer o mesmo acorde em regiões diferentes do braço do violão, sem nenhum problema. Ok? Aí espero ter ajudado com essas dicas de hoje. E logo aí teremos muito mais exercícios, estudos, para a gente desenvolver musicalmente aí. Tá bom? Grande abraço e sucesso a todos vocês!